2 Solo 15, 119 agora Solo, boa tarde. 219. Correio Salvador, Papa Juliette Bravo Delta. Boa tarde, Juliette Bravo Delta. Reporte já avistando a pista no zero, vento 180 graus, 13 nós. Informo provável turbulência na curta final no zero. Da frente, Juliette Bravo Delta. Avistado, está livre o posto por Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, avistado. Tem Juliette Bravo Delta, tem pouso autorizado, não no zero, vento 180 graus, 13 nós, forma pista molhada. Bravo Delta. Bravo Delta no solo 19, direita, chama o solo 21, decimal 9, boa tarde. Militar Spat 3, Juliette Bravo Delta. Salvador, boa tarde, boa noite, 5667 da informação Bravo. 3567, me chamou? 1856, gol 1856. Gol 1856, autorizado para Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decola da pista 1-0, curva esquerda, saída Puca, transição Aru. Controle 1 9 decimal 35, torre 1 8 decimal 6, transponda 5466. 390 autorizado para Recife, via previsto 58, sai na Bucaru, decola da 10 com curva esquerda, 1935 controle, torre 186, 5466 transponda 1 8 56. Correto, chame pronto para acionar. Chama lá. Autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aru, controle 119 decimal 35, torre 18 decimal 6, transponda 5464. Correto, chama pronto para acionamento. Tango, prossiga. Ciente, decola da 1 7, 500 pés, circuito de tráfego pista 1 7, controle 1 9 decimal 35, se houver necessidade, e inicialmente fica com a torre 1 8 decimal 6, hotel Lima Tango. Correto, POB 04. Sim, chame a torre 1 8 decimal 6. Solo Salvador, boa tarde, Alta 3567, tem reclamação Bravo, pronto para a cópia, nível 380 Brasília. Hotel Lima Tango, transponda 0121. 0 no 6, 1 no 601. Lado Brasília, nível 380, via Pesulou no 7. Saída Gole, transição ao Fito. Controle 1 9 decimal 35, torre 1 8 decimal 60, transponda 5467. 567 autorizado, nível 380, Pesulo 17, Gole, Ofito é a saída, controle 11935, torre 1186, transponda 5467. Correto, chame pronto para acionamento. Chamada para acionamento, Andrei, 567. Quantas pessoas a bordo? 05? Autorizado, táxi, ponto de espera, pista no 0, Papa Tango Alpha X-Ray, não, Alpha Sierra X-Ray. Autorizado, táxi, ponto de espera, no 0, Alpha Sierra X-Ray. Hotel Lima Tango, tem preferência padrão ou curva à direita? Curva à direita, senhor, se possível. Tango, quando pronto, está livre, curva à direita, já reporte já quando pronto para ir à base pela direita, 917. Passará para girar a base à direita, 917, já iniciando curva à direita, o Atalha Matango. Yes. Gol no 601, autorizado ILS, XD, pista 1-0, reporte estabilizado. Autorizado ILS, chamará estabilizado no 601. Torre, o Atalha Matanga, intenção na manter a perna do vento para girar a base posteriormente, vai fazer um teste aqui no equipamento. Ele está livre, Atalha Matanga, reporte quando pronto para prosseguir para o 97. Prossiga azul 4206. Autorizado, chame pronto para táxi. Aguarde autorização no 856, número 2. Na escuta. Juliette, Bravo Delta, prossiga. 17, Atalha Matango 170 com 13 nós. Reporte solo controlado. Bravo. Livre, Alfa CRX aí. Táxi até a saída do pátio 3 para passar o Juliette Bravo Delta e aguarde para continuar no táxi. Até a saída do pátio 3 já vai aguardar. Para posicionamento, portão 7, tá 3567. Aguarde autorização, tá 3567. Número 3. Tá 3567. É o número 3. Gente, 3567. CRX Rei, decolos 29, controle 119, decimal 35, tomou voo, boa tarde. 119-35, boa tarde, senhor Grato. Torre, Salvador, Gol no 601, estabilizado LS. Tarde, Gol no 601, forma justa no 016, o vento 170 graus com 15 nós, e vamos para a turbulência na curva final 10. Fica atento ao mesmo, reporte visual com campo. Tá visual já. Chegou no 601, tem pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 14 nós. Forma o pista molhada. Pouso autorizado no 601. Senhora Marcelo, 3:30 de autonomia para o táxi. Autorizado, táxi, ponto de espera, pista 10, azul 4206. Táxi para ponto de espera, está furo 0, 4206. A sua cauda. Está autorizado o estacionamento pushback. Chamo pronto para o táxi. Gente, após passagem do azul, vai iniciar o gol 1-8-3. Pushback, acionamento trip 5415, no parte 3. Parte 3, autorizado o acionamento e pushback. Chamo pronto para o táxi. Camarada. No 856, tô o solo voltando. Confere. Retifico a instrução. Após a passagem de um Cessna 402 a cauda, que vai passar depois do azul, estará autorizado seu pushback. Chame pronto para o táxi. Ok, após passagem do Cessna 402, vai iniciar o no 856. Juliette Bravo Delta, observe o Embraer 190 da azul e passar à sua frente. Após estar livre o cruzamento do Pátio 1. Na Lima, chame a torre em 1.8.6. Solo 32, libere próximo à direita, chama solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita 219, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, da 3894, sentindo informação brava. Da 3894, essa é a identificação, via chegada a mar e desce para nível de voo 050. 060 via Mari 3894. Antes da taxa Juliette, onde manterá a posição e aguardará a autorização do solo para ingresso até o portão 07. Taxa até a Juliette, até lá, espera a autorização para ingressar no 07 no 601. Solo Salvador. Webjet 6720. Prossiga. Galeão 340, autorização. Solo é o trip 5415, tá acionado, pronto para o táxi, com 58 a bordo, 4 horas e meia da Udamia, alterna Porto Seguro. Trip 5415, alternando Porto Seguro, 4 horas e 30, COB. 58 a bordo, senhor. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão no zero, transferência, trip 5415. 5415. Objet 6720, autorizado para o Galeão, nível de voo 340, via Peruísque 50. Saída da El, Leda, após Leda, Bidev. Curva direita após a decolagem. Controle 119.35, torre 118.6, transponda 5501. Webjet 6720 copiou. Afirmativo, autorizado nível 340 Galeão, hotel Whisky 50, da El Leda Bidev, curva direita 119.35, 18.6, 5501. Obrigado. 3, chama-se Centro Recife, 133, decimal 25, alterna 25, decimal 1. 3325, confirme a secundária. 425, decimal 1. 251, Alfa Texas. Próximo ponto de espera pronto, o trip 154, ONU 5. Boa tarde, Ali, mantém cabeceira 10. Aliás, matei a cabeceira 10, trip 5415. Aproximando da Juliette no 601. De cruzamento até o 45, Juliette Bravo Delta, boa tarde. 4206, decolos 36, controle 6935, bom voo, boa tarde. 35, boa, bravo. Salvador, boa tarde, azul 4206. Azul 4206, contato radar, decolagem, submantenha nível de voo 350, saída PUC, Jamaracaju. 350 Pocão, Aracaju, 4206. 7, assim que o Boeing da Gol passar a sua cauda, autorizado o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Posso passar a linha 37 da Gol, autorizado o push acionamento, chame para o táxi, 3567. Decolos 38, controle 119, decimal 35, bom voo, boa tarde. Boa. Controle é o TRIP 5415, boa tarde. TRIP 5415, contato radar, decolagem, submantenha nível de voo 1960, saída da Eulia de Lelos. Olá. O nome é a zero da ERDA, é Leda de Elos. Salvador, boa tarde. O 856.0.0, pronto. 6, boa tarde. Além mantém cabeceira 10. Além mantém 10, 856. Autorizado, ingresso, portão 07. Ingresso 07, no 601. O 415, vai na Proje da El. Trip Trip 5415, voe na Proj da El. Na Proj da El, Trip. Proj 56, vento 180 graus, 13 nós, autorizado decolagem, pista no 01. Trip decolagem, 1856. Eu nomeio ajuste 3894. Tá 3567, PA POB de 86, alterna com fins com 4 horas e 30. Confirme. Altan 3567 para o táxi com POB de 86, 86, alterna com fins com 4 horas e 30 autonomia. O Gol já estacionou no 07? Está ingressando agora no 601. Ciente. TAN 3567, após o estacionamento do Boeing da Gol à sua esquerda, autorizado táxi, ponto de espera, pistão 10, transferência. Ciente, Libre Táxi, ponto de espera da 10, pistão 10, chama a torre 1996, TAN 3567. 94, autorizado. Livre desvio, 3894. 5-6, decola os 4-2, controle 19-35, bom voo e boa tarde. 19-35, obrigado, boa. Salvador, boa tarde, Gol 1856. Gol 1856, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 390, sai da PUCA. 390 na PUCA, 1856. Do é o Trip 5415, é possível o nível final 140? Trip 5415, submantendo nível de voo 140. Ah, tô. Torre Salvador, boa tarde, TAN 3567, ponto espera da 90, pronto. 3567, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 15 nós. Autorizado alinhar e decolar, capitão 90, TAN 3567. Chame Centro Recife na 2000, decimal 85, alterno 25, decimal 45. 7, decola os 4, 5, controle 119, decimal 3, 5, tomou voo, boa tarde. 3, 5, obrigado. Pista 3567, decola. Pista 3567, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 380, saída Gole, transição ao fito. 380, Gole ao fito, 3567.